Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, olá, bem-vindos a mais um Musicália aqui na Rádio Antena Web. Pois é, pois é. Estamos a iniciar mais um fim de semana, mais uma sexta-feira que promete ser tão boa como nunca. Assim o desejo. Ora bem, meus caros, como é habitual às sextas-feiras aqui na Rádio Antena Web, nós trazemos sempre música para dançar. Trazemos sempre os melhores hits de dança dos anos 90. Pois é, pois é. Então hoje não é exceção. Vamos ter aqui nomes, por exemplo, como CJ Lewis, Sweets for My Sweet, uma música dos anos 50, aqui transformada numa dance music. Ainda os Capella com You and Me. E para finalizar, uma musiquinha espetacular. A música dos Prodigy e chama-se No Good. E é uma grande, grande música. É um grande sucesso da década de 90 da música e da dança. Vai nos pôr a mexer a todos. Vamos à música. Até já. We'll be right back.

que agora vamos ficar com mais três brilhantes músicas. Três grandes sucessos da dance music dos anos 90 que vos vai pôr, ou que vos vão pôr a mexer do princípio ao fim. A música que segue é de casa de dança Clubhouse e dá pelo nome de Light My Fire. Logo depois vamos chegar com Rhythm of the Night do Corona e para finalizar You Belong to Me, música de JX. É assim que vamos dando sequência à nossa emissão, que hoje vos traz grandes hits de dança dos anos 90. Vamos a isto! We'll be right back. estamos a chegar ao final de mais um Musicália, mas eu tenho uma surpresa para vocês. A melhor cartada ficou para o fim. Esta eu confesso que não conhecia, a não ser há muito pouco tempo, mas quando a conheci, pensei logo, tenho de vos trazer esta música. Perfecto All Stars! A música, como se ouviu, dá pelo nome de Reach Up! E é uma grande, grande, grande música. Faz lembrar, sabem quem? Os Safridoo! Pois é, pois é. Mas os Safridoo já é dos anos 2000. Esta que vamos ouvir é da década de 90 ainda. De 94, 95, por aí. Grande música de Perfecto All Stars. É assim que vamos fechar mais uma edição. Ano 118 do nosso Musicália. Estimados ouvintes, foi um prazer enorme estar convosco. Até terça-feira. Bom fim de semana!